A vida bate forte e traz a dor. Tudo explode na guerra como em um campo minado. Mas acalma o seu coração, os que dá permissão. Firma o seu pé no chão, provando que os seus nunca serão abalados. Segui a segurança de um caminho iluminado. Quando os olhares quiseram ver morto, meu esforço e sonho dentro de um buraco, me fazendo acreditar e sem lutar que era um nada. Mas que confia, segue em frente, sabe bem que tem o dia da virada. Sabedoria pra sua alma, quem encontra tem a recompensa. E jamais teme a caminhada. Cai uma vez, duas, três, levanta e fica intacto. Mas o sem esperança aos poucos são derribados. Então olhe para o alto e saiba se fortalecer. Sabe se renovar, nunca vai enfraquecer. Seja iluminado os olhos do seu coração, pra que cada passo dado seja abençoado e tenha direção. Inabalável seja a sua esperança. Quem acredita nas promessas tem o poder da mudança. Tenha confiança, saiba que existe a esperança. Quem espera no Senhor sempre alcança. Repousa sua cabeça em segurança. Tenha confiança, saiba que existe a esperança. Quem espera no Senhor sempre alcança. Repousa sua cabeça em segurança. É a motivação de querer ser melhor. Escuta, ó, cortando os nós, sem tempo pra desamarrar as picuinhas. Só faça minha, eu o beat, já madruga. Os gritos pra baixar o volume das loucas das minhas vizinhas. Larguei o trampo pra fazer rap, só ando duro. Mas quem falou que precisa de gin pra mudar o mundo? A esperança não morreu, se liga meu. Calça seu boot, vai atrás do que é seu. Com fé em Deus, não desisti depois da queda. Sem medo, bati de frente com a morte. Tipo Sally, Fabiana no Bob, Zed e Sotti. Cantei pra 10, cantei pra 2, cantei só pras cadeiras. Hoje maloprentes é um rolezinho organizado nas igrejas. Illuminati não, nós é iluminado. Beijinho no ombro pros recalcados. Tia Lurdinha já chorou demais de vergonha dos meus bagulho. Faça um barulho que hoje ela chora mais de orgulho. Tenha confiança, saiba que existe a esperança. Quem espera no Senhor sempre alcança. Repousa sua cabeça em segurança. Tenha confiança, saiba que existe a esperança. Quem espera no Senhor sempre alcança. Repousa sua cabeça em segurança. A esperança nunca morre, o suor escorre, o sangue corre, pulsando o coração do vencedor no corre. Desistir pra quê? Se quem faz acontecer você, seja apetitoso, habilidoso no quesito de vencer. Antes não dava nada, que eu não daria em nada, meu. Engraçado, o tempo passou, seu filho tá querendo ser eu em vez de se lamentar por falta de amor. Eu fui atrás, sem olhar pra trás, fiz meu próprio moio. Era só eu, meu som, o sonho, o dom e a vontade de fazer, de crescer, de ser, de viver e ter. Depois veio o Frei Matheus, a Sally e o Vado, fortalecendo, fazendo história do meu lado. Na linda esperança de ser humano, brau da vida, de acordar o mundo, poder ganhar o mundo. Enquanto fumitam fezes, nós segue assim, vagabundo. Por dentro pureza, por fora suja os olhos imundo. Tenha confiança, saiba que existe a esperança. Quem espera no Senhor sempre alcança. Repousa sua cabeça em segurança. Tenha confiança, saiba que existe a esperança. Quem espera no Senhor sempre alcança. Repousa sua cabeça em segurança.